Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix de volta, agora recebendo o pessoal do grupo Hello. Estou aqui com Rafael, Bruce, com Maicon. Tudo bom? Gostaria que vocês falassem aí sobre o atual momento da banda. Teve um destaque muito bacana no início, a gente lançou aqui o EP de vocês, né? E depois alguns shows pintaram. Dois no Rio chamaram a atenção. O primeiro no estúdio Casa de Shows, o Áudio Rebel, e depois vocês fizeram a Casa da Matriz, né, Bruce? Fala um pouco desses dois shows aí pra gente. Primeiro, boa noite, né, galera? A gente tocou na Áudio Rebel, foi... Você lembra quando foi? Já? Eu não tô lembrado direito. Que a gente tocou com a banda, com a Lox, né? E os Spirit Youth. E foi muito legal, assim. Teve uma repercussão maneira, deu uma galera... O pessoal de Friburgo também foi lá apoiar a gente. E depois a gente tocou também na Casa da Matriz. Foi numa terça-feira. Matriz Live Sessions. Em Botafogo também. E a gente depois tocou com nossos aqui, amigos do Malvina, né? Que é a banda de Friburgo também. E também foi bem bacana pro dia, né? Terça-feira, pô, já deu uma galera também legal. Matriz, né? Uma procura grande. E é isso, a gente... Também tocou... Nova Friburgo, né, no Girassol. E depois em Niterói. Niterói e Rio das Ostras. Uhum. Até... Esse show vocês fizeram uma dobradinha com uma banda de Nova York, né? Isso, no Rio das Ostras a gente tocou, abriu pro Maybe the Welders, que é uma banda de Nova York. Muito bacana, os caras são muito legais. Foi um show muito, muito bom, assim. Eu assisti o clipe deles na internet, achei bem legal aquela banda. E como é que foi esse link aí com essa banda nova-iorquina, né? E como surgiu, como é que funcionou lá a dobradinha? Então, a gente já vinha fazendo um contato um pouco antes com eles desse show, assim, e eles já demonstraram interesse, assim, pela banda, assim, de lá ainda, sabe? Antes deles chegarem no Brasil, eles já tinham demonstrado interesse. Quando a gente se conheceu, foi uma troca de experiência legal, assim, porque eles já vieram curtindo, assim, falando da banda e falando que a gente teria que um dia ir lá tocar com eles, assim. Isso eu achei legal, assim, porque... Já que eles perguntaram até porque a gente cantava em inglês e tal, pô, e a gente falou que era pra meio que quebrar essa barreira aí e tal. E eles acharam isso legal também, porque atingiu o pessoal de lá também, né? Que eles mostraram nosso som pra algumas pessoas e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a primeira de vocês e daqui a pouquinho a gente volta a conversar aí sobre os planos, sobre o clipe novo. Então qual que a gente ouve agora? Agora a gente pode ouvir a Mercury, né? Essa é na época do lançamento do CD de vocês. Lançou. Eu rolei aqui no programa, mas já faz um tempão. Vamos ouvir de novo, então. Beleza. Vamos lá, Mercury com o pessoal do Hello. We'll be right back. Tá aí o Hello, que também está aqui no programa conversando comigo. Eu queria que vocês falassem sobre, a gente estava conversando aqui em off, sobre alguns comentários que dão conta de uma certa semelhança com Arctic Monkeys, que é uma banda que eu rolei no primeiro bloco hoje. Eu acho que é porque a gente escuta as mesmas coisas que os caras, sabe? Tipo, é meio que se influencia, né? A gente que é contemporâneo, então não que a gente se espelhe neles pra nada. Acho que, tipo, é uma coincidência, assim. E também eu acho que é uma das bandas que eu ouço falar também, porque existe também, um... Tipo, Black Keys também parece com Arctic Monkeys, outras bandas parecem mais do que a gente, eu acho. É. Né? Eu ouço bastante coisa também diferente, eu já ouvi tanta... É porque eu acho que as pessoas têm referências diversas, então cada um fala, pô, essa banda parece... O som, a guitarra parece tal, a voz parece... Já vi vários... Né? A pessoa tem poucas referências, acha que tudo parece com aquilo. É. Então, é tem gente, fácil. Sim, que só ouve Arctic Monkeys, aí acha que tudo, que tudo parece Arctic Monkeys, porque a pessoa não ouve muitas... Tem isso também, então, E vocês estão escutando isso, então, seguidamente? Não, mas que... isso, algumas de, pessoas... Apenas de fãs só do Arctic Monkeys, mas, que só ouvem... Mas é engraçado que tem pessoas que vêm e falam de outra banda, que vocês parecem tananã. Banda que a gente nem conhece também. Que, uhum. E a pessoa bate o pé que parece com aquilo. Tipo, não dá uma banda que eu já ouvi muito falar também, que eu só comecei a conhecer depois que falaram, é o The Vaccines também. Ah, sim. eu não conhecia a banda, falando que o som é parecido. Assim, é, e é muito alguma boa banda. Com a sonoridade, assim. É, se é parecido, eu não sei. Eu também tenho... Tem controvérsia, acho que. É, o cara não parece, mandou um link de uma banda pra gente num clipe, né? É. Falou, ah, não, vocês são exatamente iguais. Isso a gente foi ouvir. Pô, né? É. Lá, é muito então eu acho que é muito, sei lá, pessoal, assim, a ideia. Não, Vaccines é muito boa banda e já fez bons shows, inclusive aqui no Brasil e tudo, então. Eu realmente não conhecia. Ah, tudo bem, vai. Arctic Monkeys, Vaccines. Por enquanto tá legal, né? Tá legal. É, isso aí. E o clipe novo, eu queria que vocês falassem sobre ele. Rumors, né? É, não, a gente vai fazer semana que vem vai começar a fazer. Se já tiver um link aí pra gente botar pro pessoal já assistir. Ah, tá, então, a gente já tá fazendo na produção, mas o link vai ser no YouTube mesmo, quando a gente tiver no Facebook da banda, a gente vai divulgar assim que tiver pronto. Então, né? Se a gente já tiver como linkar, quem tiver ouvindo o programa, ou já tiver ouvindo também pela internet, entrar, aliás, aproveita e dá o Facebook de vocês aí, por favor. Ou o próprio site, né? Ou cara, o próprio site. Que vergonha, a gente não lembra o endereço do Facebook. Hello, a gente só escreve hello, é H-E-L-L-O-H e bota é legal, Facebook, né, soletrar aparece. Pro pessoal, porque como é um trocadilho em inglês, soletra pra gente, por favor, pra gente ver em casa. H-E-L-L, né, hell e O-H e acento de exclamação, né. Ponto de exclamação. Mas fala hello, igual Hello Kitty mesmo. Ainda tem uma exclamação aí pra dar uma temperada. É, mas a gente geralmente faz isso, bota no Facebook, escreve hello, aparece assim. Não, e... Aparece hello Nova Friburgo também, aparece. Pra ser mais fácil, a gente coloca na página do Pop Mix no também, Facebook também o link. Pro do clipe novo, que claro. O primeiro clipe de vocês, a gente linkou no site do Pop Mix e tudo, a repercussão foi muito boa e trazia uma menina ali, né, numa cachoeira. É, a Bruna Porto. Uma história muito legal, bem produzido. O segundo já é com uma pegada diferente. É, o segundo são mais imagens aleatórias, um pouco de imagem da banda, assim, mas uma coisa, uma produção mais nossa mesmo, assim, fazendo uma coisa mais... Mas até artesanal, assim, mais caseira mesmo, sem uma produção tão grande, assim. Acho que a ideia é fazer uma produção mais simples mesmo, acho que é assim. Vamos escutar, então, a música do clipe. Sim, é Rumors. Que sim. É que fecha o EP, né? É, a última música do EP. Então vamos lá, vamos ouvir Rumors com o pessoal do Hello aqui. You got Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Tá aí o Hello com a música Rumors. Eles seguem aqui conversando comigo. Clipe novo dessa música. A gente já deu aqui os devidos links. E show também, um show em Petrópolis, que acabou não sendo mencionado, que parece que foi interessante. Tinha até gente cantando já as músicas lá, um público que vocês não imaginavam, né, que já teria na cidade. É, foi o show, foi um dia anterior ao show do Girassol, assim. Isso. Foi, acho que foi o nosso primeiro show que a gente saiu de um show e foi direto pro outro, assim. É, a mini tour, a micro tour. Pelas serras do estado do Rio. Foi lindo, a gente pegou um dia, assim, de neva na estrada, foi uma viagem mesmo, assim. E foi legal, assim, porque realmente a gente não esperava que... A gente foi lá com um bando convidado, né, que era um evento de... um concurso de bandas locais, a gente foi como convidado e chegamos lá, tinha uma galerinha cantando as letras, assim, surpreendeu bastante. Esse um lance que está muito forte agora, que na Inglaterra principalmente sempre foi muito utilizado e que no Brasil começa a ser cada vez mais e que talvez possa ser uma forma de vocês divulgarem o trabalho, fazer pequenos shows dentro de lojas. É uma coisa que vocês veem com bons olhos isso? É, eu vejo, mas eu acho que seria uma coisa até meio que... Como é que faria? A gente seria meio que... um dos primeiros a fazer isso no Brasil, porque a gente não vê muito, né, no Brasil. Isso seria interessante. E até a gente vendo, sim, acho que as próprias lojas não têm... Loja de roupa, principalmente, né? Que é o que eles fazem lá fora, né? No centro de Friburgo, né? Olha só, vocês têm também algo muito bacana na mão aí, que é o novo EP, né? Que quem conhece, vocês conhecem já o anterior, esse que a gente está tocando, e como ainda não está pronto exatamente, vocês têm apenas algumas demos, né? Mas sai quando já? A sair a gente não tem certeza, a gente vai gravar no final de setembro, né? É, final de setembro. Começo assim de novembro. Legal, então vamos fazer o seguinte, então, vamos dar o link aí para quem quiser já ficar também por dentro, é o mesmo, né? Tá tudo ali, né? É o SoundCloud também, tem Hell-OH, né? Então vamos ouvir... Hell-OH-1-. Legal, vamos ouvir a saideira então, que pode ser a música título que já rolou no clipe já, né? Isso aí. Então, legal, obrigado. E pô, até a próxima. Obrigado a você. Valeu, valeu. Valeu. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.